Coloca com zero, primeira curva à direita. Saída agora, direção inversa. A próxima linha prende o 17. A prefeito controle 5198, o transponder 5533, tá? 3557. Correto, 3571, puxa, pega essa na mesa. Torre Bom Dia, Gol 865, para a próxima soltada 10-18. Gol 865, pouso autorizado, atenção no 0120 graus, 039, ajuste no 04. Autorizado pouso na 10-04, Gol 865. Plano 865, solo 36, à direita, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, direita, antes da Juliette, 865. Sol Salvador, tá 3171 no portão 6, puxa acionamento. 3171 autorizado no portão 612, puxa entrando, deixando a entrada do portão 6 livre. Autorizado, vai chamar para o táxi, 3171. Só estou para confirmar o TAN 3171, precisa deixar o portão 612 livre, ok? Afirmo. Juliette 06, 865. Torre de Salvador, bom dia. Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia. Pouso autorizado no 0120 graus, 03990, ajuste no 015. Embaixo travado, livre pouso na 10, sideral 9970. Azul 4040 com fins cópias. Azul 4040 autorizado com fins, nível 340, upper Zulu 10, decola da 10, curva de direita, da El, Leda Motiva, controle 1998, aciona 5522. Correto, Azul. Chamar o pushback em acionamento. Só a portadora. É o TAN 3171. Siga. Com 161, 430, confirme o táxi. Táxi autorizado, 3171, parte 1 no Índia, ponto de espera. Pronto, ajuste no 0 no 5. Quando chama pronto, tá Será 9970, Salof 41, à direita na minha escuta, Alfa Quilo, Pátio 3. Pátio 3, Alfa Quilo, na sua escuta, será. Salvador, bom dia, 3670, sinal IRS. Rádio 6570, bom dia, ponto autorizado no 0, vento no 30 graus, 039. Livre pouso 10, a pista seca? Confirma a autorização? Ah, somente a pista está seca. Afirma, está seca. Ok, obrigado. Livre pouso 10, a pista 670. Eu 3507, portão 2 autorizado, chama táxi. Já no 10, 3507. Estou aí, tá? 3171, ponto de espera, pronto. 3171, mantenha o ponto de espera. Mantenha. É o Magneto? Eu estou na 3171, tem condições de falar de imediato. Seja, ali mantém 3171 para plano da decolagem assim que autorizado. Positivo, ali mantém, tá 3171. Sorri, Salvador, Golo 759, estabilizado, final LS, extruída 10, poder embaixar a chegada. Sente, 1759, continua aproximação, guarda a autorização de pouso, ajuste 1015, tráfego ingressando para decolagem. Na sua escuta para autorização de pouso, Golo 759. Apsa 6570, solo 47, direita na minha escuta, Alfa Kilo para o pátio 3. Na sua escuta, Alfa Kilo, pátio 3, Apsa Cargo 3171, decolagem autorizado no 0120 graus, 039. Decolagem 759, pouso autorizado no 0, no 20 graus, 039. Ele pousa na 10, agora no 759. Salvador, Rio 98 no 1, bom dia. Rio 98 no 1, número 2, aguarda pista livre, ajuste no 0, no 5. Rio 3171, decolado aos 49, controle 11980. 098, um bom dia, 3171. Bom dia. Fono 759, solo 50, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 9. Direita na sua escuta, Alfa Juliette, portão 9, Fono 759. 98 no 1, livre pouso no 0, no 30 graus, 039. E livre pouso, 98 no 1. 135 no Sante, após o Rio, ali mantém? Gente, a Lima depois do Rio, 135 no Sante. Rio 9891, solo 52, na direita, minha escuta, Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, 35 no 7, decolagem autorizado no 0, no 40 graus, 049. Decolagem autorizado, 35 no 7. Azul 404003 autorizado, chama táxi. Oi, boa noite, Gol 093, passando externo. 093, bom dia, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste no 095. Aguarda pista livre, o Gol 093, baixar e travado. Nas 3, pouso autorizado no 0, no 40 graus, 049. Agora o ajuste no 0, no 4. No 0, 1, 4, autorizado o pouso, vou no 0, 9, 3. Sou 3, 5, no 7, decolado 5, 5, 1, 1, 9, 8, controle. 19, 8, obrigado, bom dia. Bom dia. Vou no 093, solo 57, à direita, me escuta, Alfa Juliette, portão 8. Salvador, azul 4040 para o táxi. Temos 3:10 de autonomia, POBD 111 no hotel no Uberlândia. Qual alternativa? Uberlândia, Serra Bravo, informe Lima. Seguinte, o azul 4040, táxi à direita via Índia, ponto de espera, chama pronto. Ajuda o seu lugar no 5. Direita Índia, ponto de espera, 18, só que nesse escuta, o 4040. Azul 4040, linha decola no zero, vento variável 3-1. Linha decola no zero, 4040. Segundos a cópia, 5-5-4. Paulo Salvador, bom dia, 1865 da Gol, com a Gol, tem autorização Brasília. 11895, cópia. 295. Paulo Salvador, bom dia, 1865 da Gol, informação Gol para Brasília. Gol no 865, não tenho plano no sistema, só um minuto, vou checar o horário. É 0938, mais 8 minutos aparece. Afirmativo, queria desculpar. 1865, obrigado. Sem problema, daqui a 8 minutos aparece e aí pago o copo. Ok, obrigado, vou ficar na sua escuta, obrigado. Sim. Confirma? Modulada, confirma, chamou? 4040, tem alguma aeronave na aproximação final? Tem, mas tá longe. Tá, precisa só uns 30 segundinhos ou um minuto só pra uma acomodação do passageiro. Sim, sem problema. Ô, Torre, 4040 tá entendendo já, já foi aproximado. Sim, 080 graus 029, mesmo. Sim, tá aqui, tem um obrigado. Variável 2 nós, ajuste no 015, checa trem, livre pouso no zero. Reportará. 3-5-5-4, cópia. Autorizada Aracaju, 190, Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo. Controle 1198, aciona 5540, só um minuto para cotejar. Azul 4040, decola 202, 1198. 98-4040, informa possível Bird Striker próximo da Taxoy Eco, tá ok? Confira pássaros? Afirmativo, grande consideração de pássaros próximo da Taxoy Eco na decolagem, possível Bird Strike. Seguinte, então. Qualquer coisa eu chamo sempre via controle pra perguntar se aconteceu coisa na aeronave. Vou chamar aqui pro solo. Tá ok, seguinte, vamos reportar pro controle qualquer coisa, 4040 e 98. Obrigado, bom dia. Bom dia. 355-4, pode cotejar? Para a 190, 3153, sala 05, direita. Chama só 2019. Vamos lá. Torre 3153, só pra informar que realmente estava próximo a Taxway Eco. Tinha um bando de pássaros, mas já houve voado já. A gente passou já bem desacelerado, já quase quebrando aqui, eles voaram. Tem mais um. Próximo aqui a Taxway Delta, tem mais um bando também. Ok, graças pela informação sobre 3153. Confirme? 3153, senhor. Da 3153 via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa Juliette, reportará. Juliette, portão 03. Bom dia. 3153, Juliette, portão 03. Bom dia. 2 Salvador, bom dia, o Xané 62, dono ONU, frente para informação Golf. 2 ONU, para Golf, 2 ONU, 2 ONU. 2 ONU. Solo Salvador, bom dia, o Xané 62, Uno Uno, seja da formação Golf. Xané 62, Uno Uno, Golf, informação em curso agora, hotel, não há necessidade de escutar novamente. Galeão 360, copia? Afirma, possível. Xané 62, Uno Uno, autorizado, Galeão, nível 360. Decola pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva. Uppers 1-0, SMAP após conforme rota do plano. Aciona 5545, frequência do controle em 1-19.8. A gente vai escutar a informação hotel. Autorizado nível 360 para o Galeão. Decolada 10, primeira curva à direita, na saída da El Leda Motiva. 5545, transporte e controle de saída 5198. O Xané 6219. Xané 621, cotejamento correto, reporta. 5514, Codene com a equipe Solo, reporta ataque. Corre Salvador, muito bom dia. Gol 1963, na posição 1-0, com a informação hotel. Autorização, Galeão. Autorização, Solo 2019, louco. 2019, obrigado. Só corrigindo então aí a informação do ATI, está falando que a frequência do solo e da autorização estão em operante, ok? Solo Salvador, muito bom dia, gol 1963. Gol 1963, informação em curso hotel 360 para Galeão, copia? Afirmativo, 360, tem que dar hotel, copia. Gol 1963, autorizado Galeão, nível 360. Decola pistão 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, amplitude 1-0, esmaga, passa conforme a rota do plano. Aciona 5553, frequência do controle em 1-19.8. Gente, estão autorizados para o gol 1963, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita. A saída da El Leda, após Leda Motiva e SMAP. O transponder 5553 e o controle 1-19.80. Gol 1963, da El Leda Motiva e Motiva intercepta o pelo 1-0, SMAP e segue conforme a rota do plano. Ah, perfeito. Então da El Leda. É, Motiva, aparece o gol 1-0 e SMAP. E aí a rocha está rodando do plano de voo. Gol 1963, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback. Gente, até o Pará. O aqui está informando que a sua frequência está inoperante, tá ok? Ok, ciente, já está sendo atualizado. Ok. De Salvador Azul 4069, frente ao hotel para Campinas 340. Azul 4069, curso Índia, pronto cópia? Frente da Índia, pronto cópia, o Azul 4069. Azul 4069, autorizado Campinas, nível 340. Decola pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, depois 1-0, Bridge, depois 1-6, passa conforme rota do plano. Aciona 5543, frequência do controle em 1-19.8. Utilizado Campinas 340, pista no 0, após o plástico à direita, saída da Eulê da Bridge, depois o 1-0 primeira, transponde 5543, controle Salvador 1-19.8, azul 4069. Azul 4069, sua saída é da El Leda, transição Motiva. Mike Oscar Tango, Vitoral. Da El Leda Motiva, corrigindo então, azul 4069. Azul 4069, cotejamento correto, reporta pronto para o feedback. Mandando pronto, azul 4069. Preciso que você faça para o táxi com 4 mil a bordo, 4 horas de autonomia, alterna posto seguro. Trip 5514, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Índio. Quando lá chame torre em 1-18, decimal 95, QNH 1-0-5. Bandeira 355 no passo, próximo ponto, espera pronto. Descrição do no 4. Autorizado, né? Decolar, pistão no 0, vento 040 graus, 019. Terminar e decolar o 355. Azul 4069 está pronto para o curso de estacionamento, cordão 1. Azul 4069, coordene com a equipe de solo, reporta ataque. Cuidado com a equipe de solo, vai chamar cuidado com o curso de estacionamento. 093, copo 209. Lama 093, informação em curso Índia, 360 para Confins, copia. Lama 093, autorizado Confins, nível 360. Decola pista 190 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, UPS do 190, Bridge, UPS do 196. Aciona 5555, frequência do controle em 1919,8. Salvador 185 da Gol, uma Gol e autorização Brasil. 1219. Luna 093, cotejamento correto, repórter pronto, pushback. Sim. Obrigado. Salve Salvador 185 da Gol, com a Gol e autorização para Brasília. Gol 865, informação em curso Índia, 360 para Brasília, copia? Copia, 360. Gol 865, autorizado Brasília, nível 360. Decola pista 190 com primeira curva à direita, saída Árvore Elefa, operador 197, após conforme rota do plano. Aciona 5557, frequência do controle em 1919,8. 360 autorizado, decola 190, curva à direita, Árvore Elefa. Absoluto 7 conforme o plano. 5557 transponder 198. 1865 no 62. Bom, 865, atendimento correto. Repassa pronto, pushback. Câmara pronto, 865. Azul 4069 pronto para o táxi com o POB 99, alterna Ribeirão, 5 horas de autonomia. Azul 4969, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chame Torre em 1198.95, QNH 1095. Autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chama Torre 1895, Azul 4069. Salvador, o Azul 4069, bom dia, está no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4069, bom dia, linda, colapso 10, vento calmo. Usado de colagem para o Azul 4069. Paulo Salvador, o 1965. Na posição 190 para Puxa Galera. Gol 1963, codifica aqui, só o repórter ataque. Autorizado, Puxa Galera, repórter na pelota, gol 1963. solo Salvador, Xané, 62 aluno na posição 5, se tiver estacionamento. O Xané 6211, inicia de imediato? Negativo, mais um minuto. Ok, o Xané 6211, a aeronave da Gol já está terminando o pushback no 1-0. Aguarde para o início do pushback. Sim, vai aguardar. Então, 6211. Goma 093, aguarde o número 2 no setor, a aeronave da companhia já iniciou no 1-0. Não está completamente pronto quando autorizado.